agora de nosso encontro. Bora, turma. Que maravilha. Thiago, vou falar com ela. Ela acabou comigo. Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai botar fé. Eu cresci, estudei, me criei, vi você ser criança. A gente até tentou se namorar, mas o mau tempo não deixou rolar. Deixou saudade, aquela idade. Mas se lembra que eu fui primeiro na cama. E hoje, senhora marcada, me encontro com você. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Mas eu sinto que você só quer aventura. Vem matar sua vontade, vai embora de vez. A menina virou mulher, mas não sabe o que ela quer. Eu te vi na rua, de mão dada ontem. Vi abraço e beijo, quis não ver. Eu te vi distante, com um cara estranho. Estraguei meu dia, sem querer. Te vi distante, com um cara estranho. Estraguei meu dia, sem querer. Com vocês, Thiago Alexandre, meu parceiro. E aí, tá tudo bem? Vou levando aqui também. Como é bom te escutar, nem que seja só olá. Quanto tempo faz, nem sei, 10 anos ou mais talvez. Lembro de você falar que queria se mudar. E pelo jeito foi, eu vi que conheceu alguém. Eu sei que tá feliz e vai casar. Do jeito que você sonhou, e eu nem posso ter saudade. Respeito sua felicidade. Hey! Se eu tomasse tempo, eu faria tudo diferente. Mudaria esse nosso fim, não teria te deixado ir. Se eu pudesse controlar o tempo com você. Com você aqui. Nosso encontro! Turma do Pagode, senhoras e senhores. Muito legal. Muito é legal. É isso, rapaziada.